Papá Juliette, ele foi para a Fábrica. Tomando o seguinte, estou autorizado a sessão 095, reposto para o lançamento. Juliette, ele foi para a Fox, Redona, já solicita para o Zó para o Nocete. Passação Vitor Hotel Fox Trot, PNSL cancelador 1921, autorizado, gás de sinal no 7 a partir de lá. Pode lá o final, tá Fox. vento 090 graus no 69. Salvador, para a gente ter uma luz também. good power efficiency for laser moment. Call 2000 feet, altimeter 1013. clear this LS as we approach the Boston platform. Contour 3-4-4. Romeu Golf, decolar os 4-4, chame o controle em 1-2-0-8. 2-0-8, Romeu Golf, cuidado. Romeu Golf, contato radar, tudo para mim 1-4-0, saída por 1-0. Delta, chama de indicação, chegada a 1-1. Vista, eu mantenho a TN de Rio 050, chama de 1-0-6. Chama de 2-1-0, chama de indicação. Chegada a 1-1. Especialmente até o nível de voo 200, aqui no 003. Descida agora ao autorizado até o nível do 140, controle de tapa. Mike Juliette Delta, como está sendo ultrapassado por um R2-320-20 pela esquerda. Agora no momento está uma milha de esquerda, passando nível 160. para interceptar o localizador, correr esquerda na Pro 150, está autorizado para a LS, suporte estabilizado no local, chama de outra coisa. Programa de Pro, intercepta a meta, pronto. 7, mantenha o ponto de espera. Follow 2000, livrando a direita, chama o Follow 1219, agilize na medida do possível liberação. Posicionado, chamado. 3 na aproximação, vamos entender. Autorizado público, soma 0, 0090 graus, 169. Autorizado 0062, 10. São 3297, visual com tráfego no final. Após o passagem do tráfego, ali mantém o soma 0, são 3297. Follow 03, virando à direita, chame o Follow 121, décimo mais. Compra na ESCO 219-6220. O 3897, autorizado a alinhar e decolar, soma 0090 graus, 169. Mantenha o ponto de espera. Tango Mike Juliette Delta, autorizado para o voo de cima 0, vento 090 graus, 14 nós. Reporto Mike Juliette Delta. Controle 1, 2, 0, 8. Obrigado. Controle, muito boa tarde. 3, 8, 9, 7, apenas se escuta, para o mundo. 2897, contato o radar na decolagem, escuta via seleção 1, 2320. Top via. Pode voação? Pois voação. Para voltar, 3, 8, 9, 7. Como 869 e a Lima tem que ser 0. Uma Juliette Delta, solo ao 06, virando à direita, chega o solo em 121, décima margem. Autorizado de decolagem, sono 0, vento 1, 00 graus, 169. Colo 09, controle 120, décima 8. Ok, 208, obrigado, bom dia. Boa tarde. Torre, eu vou. Correção, controle, eu vou. 1869. 1869, contato radar na decolagem, fica via saída arco 1. Para meio 360. Ok, subindo via para o 360, gol 1869. 1-9-6-2-3-2-3, autorizado final e endereço, reporte no localizador privado. 1-9-6-2-3-2-3. autorizado decolagem de Sono 0, vento 100 graus, não passa não. Lagoa 2, controle 1, 2, 0, 2, 1, 8. 2, 0, 8, obrigado, boa noite. Ia papá até a Aerospa. Pode estacionar sobre o Felipe. Qual a altura do Felipe? Aprovador. 2 mil na Previsina, vai dando contato no radar. Até o código, o modelo do voo. Passa 2700, Arborona. Passa 2023, contato radar aeropolar, sobre a via Cesar do Ono, para nível 340. E Arborona 340, para 3283. Zero, vento 0, 90 graus, 149.